dizem que a vida começa aos 35. Coração mais calmo, mas com mais instinto. Já vi amores irem, outros voltarem. Aprendi que a pressa nem sempre é o caminho. Mas quando chega aos 50, tudo muda. Joelho avisa, a coluna já não ajuda. A mente ainda dança, mas o corpo recusa. E o espelho revela a verdade sem censura. Mas eu sigo mesmo devagarzinho. Cada ruga é um traço do meu caminho. Se agilidade foi, ficou sabedoria. E a beleza de viver cada dia com poesia. Já não corro tanto, mas aprecio a paisagem. Troco a balada por uma boa massagem. O tempo voa, mas me deu bagagem pra entender que a vida é mais que passagem. Então eu sigo meio devagarzinho, com menos impulso, mas mais carinho. Se os 35 me deram emoção, aos 50 encontrei meu coração. Não quero voltar nem acelerar. O tempo me ensinou a me amar. Ser feliz não tem idade certa. Só precisa manter a alma aberta. Dizem que tudo começa aos 35. Mas viver de verdade é saber que aos 50 ainda tem muito por vir.